Ingo Maia. Eu sou Ilê do Malê, filho de rei. Calamana mandó, calaba, galé. Corocumburu mainguia, eu sou Ilê do Malê. Esta gente sofrida, unida alegria faz. Este povo cansado, pisado, esperança traz. Esta dança que dança sumida, forças vivas para alentar. A mensagem que trago em meu ser, toda a gana que tenho em viver. Minha dança é de negro, quero ver meu pé sangrar. Quebro meu cativeiro com um canto que é milenar. Canto um canto de adoração, canto um canto de meditação, canto um canto de libertação, canto um canto das massas, eu sei. Oh, eu sou Ilê do Malê, Ilê do Malê. Ilê do Malê, filho de rei. Calamanhanatá, calaba, galé. Cumbaracuia, eu sou Ilê do Malê. Ilê do Malê, filho de rei. Colomadeira, Zulu, calaba, galé. Cumberenoyebanoba, eu sou Ilê do Malê. Ilê do Malê, cante e dance, meu povo, que o mundo está pra mudar. A mudança é preciso, é tempo do rei reinar. Cante com peito e coração, cante e faça gritar multidão. Cante e dance, seja onde for, cante e faça como fez o avô. Minha dança é de negro, quero ver meu pé sangrar. Quebro meu cativeiro com um canto que é milenar. Canto um canto de adoração, canto um canto de meditação, canto um canto de libertação, canto um canto das massas. Ilê do Malê, oh, eu sou Ilê do Malê, Ilê do Malê, filho de rei. Calamadeira, Zulu, calaba, calé. Yeah. Eu sou Ilê do Malê, Ilê do Malê, filho de rei. Calamadeira, Zulu, calaba. Ilê do Malê, saravá, saravá, saravá, Yoruba, Benigana. Saravá, saravá, saravá, Yoruba, Benigana. Saravá, saravá, saravá, Yoruba, Benigana. Saravá.